o que ele mais tem que errar pra você perceber que só eu sei fazer, é, só eu sei fazer, é, só eu sei fazer, é, só eu sei fazer. Ele não acha o ponto G, não faz você gemer. O que ele mais tem que errar pra você perceber que só eu sei fazer, é, só eu sei fazer, é, só eu sei fazer, é, só eu sei fazer. Alan Delon e Grupo Arrocha. E pegando a rocha, bom. A mais alô! Diego Costa, falando de amor. Um grande abraço pra minha mamãe. Precisei de mil frases certas pra te conquistar, e de uma só errada perdi você. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar, em um minuto só perdi você. Conheço alguém que jogou fora um diamante. Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa, e agora tome com essa. Agora dorme com essa. Conheço alguém que jogou fora um diamante. Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Mas eu troquei. Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Troca um pra sempre por umas vezes, uma aventura por uma paixão. Esse é um negócio, coração. Seguidores da carrocha, o búfalo do Marajó chegou. Garrafa, te ofereci um copo, era um convite com segunda intenção. Você tava ciente da proposta indecente, mas até agora na dica de nada rolou. Só nessa de beber e conversar, você tomando todas e falando sem parar. Besteirinhas, lero, lero, blá, blá, blá. Se toca beber no desejo do olhar, cala a boca e veja logo. Toma atitude e desenrola esse negócio. Cala a boca e veja logo. Cala a boca e veja logo. Quebra esse gelo, larga um pouco esse copo. Cala a boca e veja logo. Cala a boca e veja logo. Toma atitude e desenrola esse negócio. Cala a boca e veja logo. Cala a boca e veja logo. Quebra esse gelo, larga um pouco esse copo. Te ofereci um copo, era um convite com segunda intenção. Você tava ciente da proposta indecente, mas até agora na dica de nada rolou. Só nessa de beber e conversar, você tomando todas e falando sem parar. Besteirinhas, lero, lero, blá, blá, blá. Se toca beber no desejo do olhar,